Eu também sou um exemplo de um. Tive um câncer de sinal da próstata, toda a gente sabe, mas fui daqueles que tive sorte até este momento. E não tenho problemas por uma razão. Porque também fui detectado precocemente e isso tem-me ajudado nesta luta. E por isso o meu coração hoje está também com todas as famílias, que nós sabemos o sofrimento que passam as famílias quando nos acontece e não percebemos porque é que fomos nós escolhidos. Aqui em Oliveira do Hospital e hoje aqui presente, temos exemplos de resiliência e outros que não tiveram a oportunidade porque quando foi detectado já era demasiado tarde.